e sejam bem-vindos ao Fracassado de Porão. Eu sou o Araújo e tenho um grampo no meu chinelo. Eu sou o Dr. Routine, Gabriel Henrique e Dwayne McDuff morreu cedo demais. Quem? Dwayne McDuff, o criador do Super Shock. Sim, ele. Desculpa, eu não sabia quem era. Ah, de boa, enfim, quase ninguém sabe. Quê? Quase ninguém sabe quem é o Dwayne McDuff, cara. Tudo bem. É, né? Isso aí. Eu não sei como fazer a introdução do resto desse podcast, porque a real é, a gente tentou gravar outros dois podcasts com temas, os dois falharam miseravelmente. Em especial por conta da porra da conexão à internet. É, então o que a gente decidiu é que, em vez de ficar fazendo pauta e cacete A4, a gente vai fazer algo um pouco mais relaxado, casual, whatever você queira chamar. É, só nós dois metendo um papo aleatório aqui, só na esperança de ser engraçado. Papo. É, basicamente isso. Então, é isso. E aí, vamos pro e-mail. Finalmente a gente vai ler o e-mail. A gente tentou três podcasts nessa porra desse mês, só agora que a gente vai produzir que a gente vai realmente nessa porra. Bem, o primeiro e-mail do podcast foi enviado pelo Joás. Eu sei que ele foi enviado pelo Joás, porque o Joás, que me conhece pessoalmente, falou que ia virar um e-mail. Mas a questão é que no e-mail ele não botou nem o nome dele, nem a idade dele, nem de onde ele é. Então, da próxima vez que você for mandar um e-mail, Joás ou qualquer outra pessoa, por favor, se identifique. Mas o e-mail dele, dá alguma dica de que ele é o Joás? Não. Tipo o endereço de e-mail dele? O endereço de e-mail que usou pra enviar o e-mail? Não. Bota isso no e-mail. Bota só o seu nome, pra gente não ter que inventar um nome pra você. Se mandar a idade, a gente agradece também. Mas o nome só já tá excelente. Nem que seja um pseudônimo, cara. Sei lá, pode ver como Doutor Triple X que a gente lê. Não, se você mandar como Doutor Triple X, eu não vou aceitar, tá? Esse nome em específico eu não vou aceitar. Por quê? Sejam criativos, não peguem o nome do Gabriel. Olá, Araújo e pessoa que tiver o acompanhando, vírgula, tudo bem com você? Já vejo que o Joás não sabe escrever muito bem. Mas agradeço você, Joás, sim, estou bem, Gabriel também está bem. Eu acho que o Gabriel está bem, na verdade. Não vamos perguntar pro Gabriel, vamos seguir o e-mail. Mas por mim. Eu só queria ressaltar que, tipo, o cara, ele não se deu o trabalho de perceber que, tipo, eu sou o co-host desse podcast, sabe? Eu que apareci na maioria dos podcasts aqui, o cara simplesmente fala, ah, quem tiver com ele, vai tomar no seu cu, Joai. Caralho, isso não é desse podcast, não? É, o Gabriel é, tipo, como é que é o nome? Semi-fixo. Porque eu ainda pretendo gravar podcast sozinho, mas obrigado por considerar qualquer um. Bom, eu acho que sou o primeiro comentário do seu podcast. Parênteses junto, porque ele não deu espaço. Não que isso é algo relevante, mas fecha parênteses, ponto. Joás, quando você usa um mas, você precisa continuar, tá? Acho que ele meio que quis expressar, tipo, aquele negócio quando a gente fala, tipo, sei lá o quê, mas... É... Mas acho que só expressou isso mal gramaticamente. É, o e-mail todo ele tá se expressando mal. Inclusive, isso não é o primeiro comentário, é o primeiro e-mail. O primeiro comentário aconteceu no podcast Berda. Também era mal escrito pra caralho, diga-se de passagem. Sobre a acraseado pergunta do Gabriel a respeito de pedir um autógrafo porque não tem acento de um youtuber, eu pediria sim o nome dele, é Leo Juan, ele não usa vírgula. Ele fala sobre a comunidade asiática no Brasil, vírgula e, excelente, sobre o preconceito, não, sobre o preconceito que eles sofrem sobre e masculinidade tóxica, ponto. Ok, eu tenho uma pergunta. Como ele escreveu Léo Juan? Escreveu com J ou com R? Não, com H. H-W-A-N. Eu espero realmente que o nome do Léo Juan seja escrito assim mesmo, cara, porque... Honestamente, Joás, você tem que melhorar um pouco do português, velho. Eu tô com medo de você ter errado aqui também. É, cara, dá um ponto, umas vírgulas, uns espaços, uns acentos. O A que não era pra crasear, o cara craseia. o preconceito que tá errado. Mano, bota um corretor, bota o bagulho no Word, vai marcando os bagulhos que tá vermelhinho. Mas vamos lá, Capitão Gramática, eu sinto que isso não acabou ainda. É, parece os contos eróticos que o Marcelinho lia. Eu considero meu ídolo, porque ele não botou acento. Ou pessoa que eu respeito por ter mudado a minha maneira de pensar pra melhor. Mas e... ponto, tá? Mas se isso por acaso vocês lerem a minha mensagem, eu realmente gosto do seu conteúdo. Ele virou alemão. É engraçado e sem pretensão, tá errado, de ser sério com uma conversa com C cedilha, com amigos que eu realmente gostei do sentimento que me passa. Pretensão tá com C cedilha? É, tá com C cedilha. Caralho, Joás, das outras duas leituras de e-mail eu tava tentando defender você, velho, mas porra. Terceira vez... Não, pretensão tá com C cedilha, conversa tá com C cedilha, conteúdo não tem acento. É sério, a ferramenta de e-mail do Gmail tem como você pegar essas coisas, cara? Porra! Acho que a minha teoria que eu falei no Show of the Dead, escreveu ansioso, cara. Ele tava animadão pra mandar isso aí, acabou escrevendo ansiedade. Enfim, ele termina: bom, é isso, até o próximo podcast. Ele não botou vírgula em nenhum passo. Obrigado, Joás, pelo e-mail. Assim, não deu muito pra entender o que você quis dizer, mas a gente aprecia. Não, deu pra entender que, tipo, ele gosta do Dom Juan. Do Dom Juan. Ele gosta do Léo Juan, ele sente que o Léo Juan foi importante pra mudar a opinião dele agora. E ele pegaria um autógrafo dele, meio que. Eu não entendi isso. Eu entendi que o Léo Juan é o ídolo dele, seja lá o que se for. E que ele fala sobre preconceito. E eu não sei o que isso é também. Deve ser algo que vem do cianureto, né? Mas quem sou eu pra dizer, né? Não, sério, Joás, melhor isso aí. E bem, sobre o cast não ter pretensão nenhuma de ser sério, é, por enquanto. E não, isso não é um aviso, isso é uma ameaça. Enfim, foi esse e-mail. E se você quiser mandar um e-mail para nós, é só mandar para fracassadodeporão@gmail.com. Não tem acento, é só fracassadodeporão, tudo junto, tá na descrição do cast, você não é um idiota. Lembrando também que o podcast agora não está disponível apenas pelo site e pelo feed do RSS, mas a gente também está no Spotify, no Breaker, no Radio Republic, no Pocket Cast, no Google Podcasts e... a gente não tá no iTunes, porque o iTunes é pau no cu. Mas se você quiser acompanhar o podcast por qualquer meio, eu pessoalmente recomendo ou o Pocket Cast ou o Google Podcasts. Quer dizer, o Google Podcast nem tanto, mas o Pocket Cast eu sei que é muito bom. Pelo Spotify você pode acompanhar também, mas ele é meio embaçado. Por exemplo, ele não publicou o nosso último cast até agora. Eu não sei porquê. Ele normalmente atualiza sozinho. Eu tenho que ver isso ainda, mas enfim. Nos mande um e-mail. Se você quiser falar sobre podcast, a gente também tem um Twitter, @FDPPodcast. É porque Fracassado de Porão aparentemente é um nick muito longo pro Twitter e ele não deixou colocar. Então eu botei FDPPodcast mesmo. Enfim, nos siga lá. Se você quiser também, a gente tem uma página no Facebook, facebook.com/algum link, eu não sei, só pesquisa Fracassado de Porão, você vai encontrar. Quantos outros Fracassados de Porão existem, cara? É, exatamente, não tem muitos Fracassados de Porão por aí. Quer dizer, tem muitos. Eu só não conheço a maioria. Recentemente eu voltei a jogar Vampire the Masquerade Bloodlines, um dos melhores jogos pra PC que existe. E se você não pensa isso, infelizmente eu tenho que dizer que você pode ter um gosto diferente do meu, mas que você tem uma opinião tão válida quanto. Oh. O único jogo bom de Vampire. Tem mais de um? É que todo mundo fala sempre desse? Não. É, quer dizer, eu não sei se tem mais de um, mas eu sei que esse é o melhor. E pra você que não sabe, Vampire é um sistema de RPG antigo para caralho, onde o tema é, olha lá, vampiros! Quem diria, né? Eu pensei que era sobre lobisomens. Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse e Mago à Ascensão são três tipos de RPGs que existem no mesmo universo, que é o universo de Storyteller. Eu não sei qual é o nome do universo certo, mas os três sistemas utilizam o sistema de RPG Storyteller. Ele comenta no mesmo nível sobre o do lobisomem e do mago. Bem, porque você quer que eu desenvolva uma teoria sociológica aqui? Pra começar, nem Mago Ascensão, nem Lobisomem Apocalipse tiveram jogos eletrônicos de grande sucesso. Inclusive, eu imagino que existam muitas pessoas que foram introduzidas ao universo de Vampiro por conta do Vampire The Masquerade Bloodlines. Porque ele é um jogo bom pra caralho, e ele é um jogo relativamente low-end de PC, então qualquer coisa roda hoje em dia. Oh! Tipo, o meu PC tá rodando esse jogo. Seu PC não é tão ruim, cara. É? É sim! O outro PC que eu tinha que foi roubado, aquele ali era foda. Esse aqui é o mesmo. Caralho. Enfim, mas uma parte do Masquerade Bloodlines, um jogo muito bom de PC. E ele é baseado dentro desse universo de Vampiro à Máscara, como o próprio nome sugere. E o interessante de Vampiro à Máscara é que como ele é um RPG de storytelling, ele tem muito mais foco narrativo do que foco em combate em si. O próprio jogo reflete isso no sentido de que o seu personagem ele tem uma ficha totalmente distribuída e os pontos que você bota em diferentes áreas vão distribuir em diferentes coisas. Existe modos de você fazer personagens que... Tipo, dá pra fazer um personagem que consegue se dar bem na conversa e ainda mete a porrada. Porque são dois sistemas que não interagem muito bem uns com os outros, sabe? Eles não estão no mesmo nível. Tipo, muitas vezes vai dar pra você passar por situações simplesmente com a língua de prata, mas você precisa saber dar porrada, porque senão simplesmente não consegue. Isso é tanto no jogo quanto no RPG, ou isso é mais no jogo mesmo? No RPG eu não sei, porque eu não tive oportunidade de jogar o RPG em si. Isso é mais no jogo. Ah, beleza. Bem, mas pra quem não sabe, a história de Vampiro é basicamente dentro da lore do universo. Caim matou Abel, então sim, Deus existe. Quer dizer, ele existe e não existe, porque isso é dentro da lore de Vampiro, mas também é discutido dentro da lore se é verdade. Porque a teoria dentro de Vampiro à Máscara seria de que após Caim ter matado Abel, Deus foi lá e castigou Caim a viver eternamente, se alimentando de sangue e fazendo com que ele visse as crias deles se matando eternamente. O que é algo estúpido, como o próprio Seth fala. Deus virou pra Caim e falou: aí, sabe, você acabou de matar o seu irmão, sabe o que é que eu vou te dar? Superpoderes. Mas não... Não apenas você não pode morrer, mas agora você tem força sobre-humana e pode andar na água, e pode, sabe, respirar debaixo d'água, e pode explodir algumas cabeças com sangue, vai... Segue sua vida, Caim. Não tem um lado negativo em ser um vampiro e vampira máscara? Tipo... Até onde eu percebo em Vampiro à Máscara, ser um vampiro é legal pra caralho. Porque agora você pode simplesmente esquecer que você tinha uma... Você tá morto agora. Então você tem uma nova vida na morte. E agora você é imortal. Quer dizer, você não é imortal. Essa é a questão. Ah, então não é à toa que o pessoal gosta tanto desse negócio. Fantasia de vampiro definitivo. Não, é que... Eu não sou o maior especialista em Vampiro à Máscara, eu tenho que dizer. Mas... A questão de que Vampiro à Máscara ela se oferece uma gama de opções da qual e uma gama de visões em sentido disso. Por exemplo, de fato, ser vampiro parece legal pra caralho. A questão é, você não é imortal. O próprio cara no começo do jogo te fala. Não, não é aquelas coisas que nego acredita que mata vampiro, que mata vampiro. Tipo, água? Porra, eu tomo banho. Alho? Tá de boa. Uma estaca no coração? Ela só te paralisa. Agora, coisas que vão te matar. Um tiro de 12 na cara. Isso é bem perigoso. Ah, o sol. O sol também mata. Fogo. Muito perigoso. Isso faz lembrar meio que aquele diálogo do Hotel Transilvânia de o Drácula fica discutindo com o cara sobre o cara perguntando o que mata o vampiro. Aí o cara fala, e uma estaca no coração? É, isso me mata, assim como qualquer um. É o... Eu não lembro de onde é que é. Ah, aquilo ali é fraco contra fogo. Que nem... Tudo na natureza. E Vampiro à Máscara, ele tem esse lado da... E como eu falei, até onde eu vejo, uou, super legal. Mas dentro de alguns vampiros, eles falam, não, cara, isso aqui é uma maldição. Agora você tem que sofrer eternamente até que alguém te mate de um jeito brutal. Porque agora você não morre mais de causas naturais. Então, ou você vai ser assassinado, ou você vai se matar. Eles não podem morrer de outros tipos de doenças, tipo, sei lá, bactérias ou câncer? Não, não. Eles vivem. Caralho. Vampiros não morrem por doenças. Ghouls morrem. Mas o ghoul é bem diferente em Vampiro à Máscara do que na teoria populacional. O universo de Vampiro à Máscara, ele é bem interessante pelo sentido de que ele tem muitas coisas que estão no imaginário popular, só que ele muda muitas outras coisas. Por exemplo, dentro desse universo existem vampiros, como eu já disse, mas também existem ghouls. Diferença é, o ghoul ainda é criado da mesma maneira, que é um humano que consome sangue de vampiro. Questão é, ele não é uma criatura devoradora de carne putrefada que nem no imaginário populacional. Não. Na verdade, um ghoul, ele não envelhece, ele mantém a mesma aparência pra sempre enquanto ele estiver consumindo sangue de vampiro. É, acho que... Mas também, tipo, acho que se o cara fosse fazer um ghoul em Vampiro à Máscara, ele não ia, sabe, ter muito tratinho em fazer um cara que é um cadáver ambulante. Quer dizer, eu teria, mas nem todo mundo é um problema social, psicológico. A questão é que o Ghoul é o mais próximo de um vampiro plus, tá ligado? De um humano plus. Porque você não é tão poderoso e forte quanto um vampiro, mas você ainda tem mais vantagem do que um humano. Agora, você jovem que nunca ouviu sobre Vampiro à Máscara deve estar se perguntando: o que caralho é a máscara? Bem, a máscara é um conceito criado pela sociedade vampírica, que é basicamente o que você tem em qualquer fantasia urbana, que existe um mundo humano lá fora e existe esse mundo sobrenatural escondido, e eles nunca podem entrar em contato um com o outro. Qualquer coisa que um vampiro faz, ou qualquer coisa que qualquer pessoa desse círculo vampírico faz que exponha eles à sociedade humana, é uma quebra da máscara. E uma quebra da máscara é foda, é um crime grave. Nego morre. É, tanto que o começo do plot do game é literalmente, tipo, você virou um vampiro porque uma mina chupou seu sangue. E aí essa mina... Ou um cara, dependendo do sexo do seu personagem. É, sim, como um cara, uma mina chupou seu sangue. E aí no começo do game, literalmente, você teve que escapar da execução, porque por ela te morder, ela revelou o mundo vampírico e foi morta automaticamente. Na verdade, é um pouco mais complicado. A questão é que criar novos vampiros não é algo que as pessoas, que os vampiros dentro da sociedade da Camarilla podem fazer abertamente, que é algo que os anarquistas lutam contra. Dentro da sociedade Camarilla, você precisa pedir permissão para que você crie um novo vampiro. Questão é, essa pessoa te transforma num vampiro sem consultar a Camarilla e aí matam ela. E a questão é, você também teria sido morto, e é aquela coisa, fazer o quê? A questão é que o líder, entre aspas, desse secto anarquista, ele se revolta contra a sua execução, e esse príncipe da Camarilla, ele fala, ok, beleza, esse aqui fica vivo. Só que o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele nas missões mais filha da puta e suicida que existe no universo. E aí, se ele sobreviver, sobreviveu. E aí, a Camarilla é legal. Caralho. O jogo é muito bom, tá? O jogo é incrivelmente sólido. O jogo é um RPG fodido. Tem uma narrativa muito boa, tem histórias muito boas. É um jogo de RPG que ele não fica botando ponto, que ele não fica marcando ponto no teu mapa e fala, vai até lá, vê uma cutscene e pronto. É um jogo que você tem que, de fato, pensar no que você tá fazendo e onde você tá indo, e pensar um pouco até fora da caixa pra resolver alguns puzzles. O jogo é muito bom. Tudo que é voice acting no jogo é perfeito. Eu não sei como é que eles conseguiram contratar tanto dublador foda pra fazer os personagens. Ninguém lá tem uma voz que seja ruim. E não é que ninguém lá tem uma voz chata. Tem personagens que são chatos e tem vozes chatas, e os dubladores sabem que eles estão fazendo os personagens chatos. Literalmente quase todo mundo que tem falas naquele jogo é foda. Inclusive eu recomendo jogar só por isso, cara. Tem uma personagem que eu não vou dar spoiler quem é no começo do jogo, e são duas personagens, na verdade, e elas são dubladas pela mesma dubladora. Elas são irmãs gêmeas, então você consegue perceber que elas têm o mesmo timbre, mas o jeito que cada uma fala é único, cara. É um jogo muito bem dublado. O jogo... É um jogo foda, é isso. Vai jogar. É, acho que esse review podia ter acabado 3 segundos se fosse pra basicamente falar isso, porque você não falou nenhum defeito desse... É que eu não vejo defeitos nesse jogo ainda, porque eu não terminei. é aquela coisa, eu passei bem por cima aqui da Lorde Vampiro. Se qualquer coisa que eu falei te soa interessante, vá atrás dos livros, vá atrás principalmente da edição de 20 anos especial de Vampira Máscara, que ela é tipo um guia completaço pra você começar pelo jogar RPG. Se você ainda não tá convencido de jogar RPG, joga o jogo, cara. O jogo é muito bom, ele não é muito longo, ele é divertido, eu já falei de todos os outros pontos positivos dele, jogue. Só uma dica, se você vai começar o jogo pela primeira vez, não jogue nem de Malkaviano nem de Nosferatu, porque você precisa ter um conhecimento um pouco maior do jogo para jogar desses dois. Existe uma diferença entre os sectos e os clãs. Os sectos são a Camarilla, o Sabá, os anarquistas, são grupos de vários clãs de vampiros que compartilham os mesmos ideais. Os clãs é a linhagem de sangue que vai até você e cada uma tem suas características diferentes. Nisso tem Venturi, Tremere, Toreador, Malkaviano, Nosferatu, coisa pra caralho que eu não vou conseguir citar todos agora. Bruhá, tem coisa pra caralho. Eles pararam. A questão é, o clã Malkaviano, eles têm uma condição de loucura que eles alteram muito o gameplay do jogo e acontecem coisas como tipo você conversar com uma placa de pare ou você ser interrogado pela sua própria TV. E a questão é que essas visões dos Malkavianos, elas são muito mais foreshadowing do jogo em si do que algo aleatório. Então eu recomendo que você jogue o jogo inteiro, descubra a história e tal, e aí vai jogar de Malkaviano, porque aí você vai entender o que isso tudo quer dizer. A questão do Nosferatu é que, como o Nosferatu ele é que nem o Nosferatu do filme Nosferatu, todos eles são desfigurados e são feios pra porra e sabe... Ah, por isso que eu gosto deles, são... cara. Eu não sei porquê, mas... Sim, mas a questão é que qualquer Nosferatu visto em público é uma quebra da máscara. Então você teria que conhecer mais o jogo, saber onde você tem que ir e até onde você tem que e até onde tudo vai te levar. Tipo, já conhecer bem o jogo pra jogar de Nosferatu, porque aí você não seria visto mais em público. Ah, ok. Ah, é uma curiosidade, sabia que o Nosferatu do filme original não se chama Nosferatu? Sim, eu sei, eu já vi aquele filme. Você já viu Nosferatu? Sim, é expressionismo alemão, cara. Caramba, tô surpreso agora. Por que, Gabriel? Você achava que eu era um porco sem cultura? Não, tipo, é que Nosferatu, sei lá, eu não achava que tava só ali de interesse só por ser expressionismo alemão. Se você fosse ver expressionismo alemão, sei lá, eu pensei que você ia ver o gabinete do Dr. Caligari ou algo assim. Não, eu tenho gostos muito peculiares, Gabriel. É, notas. Mas enfim, vá jogar Vampiro The Masquerade Bloodlines. Recomendação do Araújo. Vai lá. Yay! Gabriel! Cara, tipo, eu. Em tempos recentes eu tenho reassistido bastante o DC Animated Universe, que é. Pra quem não sabe, é basicamente o universo compartilhado entre umas animações da DC que saíram entre o final dos anos 90 até o começo dos anos 2000, tipo Superman The Animated Series, Batman The Animated Series, Super Shock, Projeto Zeta, Batman do Futuro, Liga da Justiça. E, tipo, um arco que me deixou muito intrigado na minha última maratona de Liga da Justiça Sem Limites, foi o arco da Conspiração Cadmus. Que tipo, cara, eu acho que é o melhor arco que conseguiu misturar, tipo, conflito de ética, conflito político e sabe, respeita a continuidade que exige. Tipo, eles pegam um negócio desses episódios que, tipo, são uma cena, eles pegaram uma cenazinha do Luthor levando um tiro do Brainiac num episódio aleatório do Superman Animated Series e tornam isso um plot point importante, cara. Tipo, é impressionante como os caras conseguem, sabe, pegar um plot point, um negócio pequeno desse e chamar, tipo, na... É difícil. É que tem umas animações da DC que eu vi você publicando esses dias que elas são mais curtas e voltadas para um público mais infantil. Eu queria saber se é o mesmo estilo. Não. Ou se eles são... Não. Animados como as animações tradicionais. Não, eles são animados como as animações tradicionais, cara. Tu não lembra do Liga da Justiça que fala... Desculpa. Tu não lembra da Liga da Justiça que passava no SBT? Não. Você não assistia? Não. Por que não? Porque eu tava ocupado sofrendo bullying, Gabriel. Eu também, por que você acha que eu assistia? Sim, mas eu jogava God Hand e Onimusha. Eu não ia ver desenho da Liga da Justiça, eu vi poucos desenhos da DC. Acho que eu vi Super Choque e só, na real. Acho que eu vi alguma coisa do Batman também. Tipo, Batman do Futuro. Batman do Futuro é legal pra porra. É, Batman do Futuro... Porque, tipo, cara, acho que, tipo... Na boa, se você for um fã, se você quiser entrar no universo da DC, eu não recomendo ir por essa saga da Cadmus. Porque a saga da Cadmus tem muita coisa de continuidade. Tipo, eles pegam de Superman Animated Series, pegam coisas do Super Shock, pegam coisas do... dos Batman do Futuro, mesmo se passando antes de Batman do Futuro, ainda tem ponto de continuidade. Então, tipo... Mas, tipo, é um trabalho que, tipo, se você vê como um todo, é muito bom. Qual é o plot, basicamente, da saga da Cadmus? Basicamente, o governo dos Estados Unidos quer ter uma forma de contra-atacar a Liga da Justiça caso a Liga da Justiça se volte contra o governo dos Estados Unidos. Para isso, eles criam uma fundação chamada Fundação Cadmus, onde eles contratam todos os agentes americanos que já tiveram estudando super-heróis no universo animado DC, desde Batman, desde o agente do FBI que estava perseguindo Batman em Batman The Animated Series, até o general que foi contra o Super Choque, lutar com o Super Choque, contra o desenho Super Choque. Basicamente, juntou todo mundo e fez um grande complô financiado pelo Lex Luthor pra criar armas contra a Liga da Justiça. Isso envolve criar o Esquadrão Suicida pra roubar uma armadura da Liga da Justiça. Como é que fala? Criar o Zeta, do Projeto Zeta, pra lutar contra a Supergirl. Clonar a Supergirl. Peraí, o Zeta vem daí? Sim, não. Cronologicamente, ele vem daí, mas em ordem de produção, o Zeta, ele vem de um episódio de Batman do Futuro. Porra, Zeta era bom pra caralho, mano. Saudades. Pior que, tipo, é muito bizarro, cara, porque Zeta é o único desenho do DCAU que ninguém comenta mais. Tipo, todo mundo lembra de Super Shock, todo mundo lembra de Liga da Justiça, mas Zeta é meio que o gato que você tá deixando viver em casa, tá ligado? Aí o grande clímax é basicamente a Galateia. Não, é a Galateia, que é o clã do Supergirl liderando os Super Amigos contra a Liga da Justiça. E aí o clímax é basicamente revelando que tipo, uma coisa que tem... Outro fato que tem importante nessa saga, que torna ela bem política, é o Lex Luthor querendo virar presidente dos Estados Unidos. Porque em outro episódio foi mostrado que no universo que o Lex Luthor virou presidente dos Estados Unidos, ele matou o Flash, o Superman matou ele em retaliação e instaurou um regime totalitário no planeta Terra. Aí tem toda essa tensão, tipo, caralho, o Lex vai virar o presidente dos Estados Unidos, o Superman vai matar ele, ele vai matar o Flash e tal. Até que, tipo, tem uma cena do Questão consultando o Flash, que acho que até virou meme, não sei se você já viu. Você precisa ser um pouco mais específico com isso. Tá ligado o Questão, aquele herói que não tem rosto? Sim, eu sei quem é o Questão, eu sei quem é o Flash. Mas tem uma cena do Questão com o Flash que virou meme. Não. Tem várias. Não, do Flash com... Não do Questão com o Flash, com o Lex, que é aquela cena que ele vai interrogar o Lex e ele explica pro Lex basicamente os fundamentos de objetivismo, que é A é A. E não importa que o universo esteja, Luthor é o Luthor. Ao menos eu acho que isso é objetivismo. Segundo Tony McDonough, isso era objetivismo. E basicamente fala pro Luthor, tipo, ah, eu vou te matar antes que o Superman te mate, porque aí se eu te matar... O legado do Superman, o Superman não vai ter monstros de sangue, a Liga vai ter um legado intacto e só eu que vou pagar o pato. Mas aí vai o Lex e revela que por uma razão que nem o Lex conhece, ele tem superpoderes. E aí tem o rolo de que o Lex, ele é, na verdade, foi infectado pelo Brainiac com nanitas. Tipo, não, sério, cara, eu acho que eu nem posso escrever o quão bom isso é sem fazer um rant aqui que ninguém vai entender. Então vai assistir Liga G Sem Limites e vai assistir o Arco da Cadmus. Ou assiste desde Batman The Animated Series pra você entender melhor. Só assiste, cara. É bom demais. Sabe um filme da DC que ele é tipo... Ele não é longo e ele é bom pra caralho? Fala. O Mask of Phantasm. Já viu? Nossa, mano. Cara, Máscara do Fantasma. Eu não lembro dos detalhes, mas eu lembro... Ô, cara, que filme fudido. Cara, tipo, sabe o que eu acho injusto nesse filme? Que, tipo, ele saiu na mesma época que... Ele foi nos cinemas, foi o único filme da Universo DC animado que foi pros cinemas. E ele foi pros cinemas ao mesmo tempo que Batman Eternamente. E o pessoal foi assistir Batman Eternamente num lugar desse. É ruim de eu falar sobre quadrinhos, porque eu não entendo muito de quadrinhos, dado o fato de que eu só li 3 ou 4 sagas, tipo... E Sandman? Não, tipo... O que eu li de verdade de quadrinhos é Umbrella Academy, Sandman... A Piada Mortal e... Cavaleiro das Trevas. O que são quadrinhos excelentes, mas não são coisas que representam os personagens em si. É, realmente. Então, eu não teria muito o que falar em questão de representação do Batman e o Caralho 4, mas o seguinte, pelo que eu entendo de Batman, a Máscara do Fantasma não apenas é um filme que representa muito bem o conflito entre Bruce Wayne e Batman, como também apresenta uma versão do Coringa que é foda, que continua sendo sinistra do jeito que ele é, sem ser overly dark, sabe? É, que basicamente é o Coringa dos quadrinhos, né? Tipo, ele é um cara fudido da cabeça, mas ele ainda é um vilão de quadrinhos, ele ainda vai fazer uns gears, ele ainda vai fazer uns equipamentos bizarros, ele vai ter umas gimmicks, etc. E, tipo, é muito difícil falar desse filme sem spoilar o que acontece, mas basicamente é um dos filmes que você vê o Batman chegando perto de se foder. É, bem resumidamente é isso. É uma questão de que eu não consigo lembrar exatamente do plot base, mas até onde eu lembro, basicamente surge um outro vigilante que nem o Batman, e ele tem uma mão de gancho, porque... Por que não, né? Aí o Batman vai lá e tem que parar ele, porque ele tá sendo mais violento que o Batman é. E nisso a gente é levado em vários flashbacks sobre como o Batman podia ter tido uma vida normal, só que ele com o Bruce Wayne decidiu seguir com o Batman, porque ele é o Batman. É um filme muito bom, recomendo. Eu, tipo, se eu for começar a falar de quadrinhos, eu não tenho repertório. É por isso que você é o cara de quadrinhos do podcast. Eu sei que você tem que se isolar de quadrinhos, cara. Tem muito quadrinho bom que eu acho que você gostaria. Pô, sabe um quadrinho que eu acho que você gostaria? Homem-Animal. Não, eu não vou recomendar Homem-Animal de novo, cara. Desisti já, você não vai ler Homem-Animal. Cara, eu tava vendo uns anúncios da Panini. Se rolar uma promoção boa, talvez eu compre as edições físicas. Mas você vai comprar tipo do... Mas, tipo, eu recomendo você pegar o do Grant Morrison, o Peter Milligan. Que o do Peter Milligan, ele é uma fase meio mista. Se você for do Grant Morrison, que... Se não me engano, são 3 ou 4 volumes, já é uma leitura garantida. Não, tipo, sabe o que é a minha relação com quadrinhos, cara? É que eu não vou falar que é uma desculpa, mas eu já leio mangás, eu leio muitos mangás, e eu procuro ler só aquilo que eu sei que é muito, muito bom. E mesmo aquilo que eu sei que é muito, muito bom, às vezes eu nem leio. Tipo, eu ainda não li Flashpoint, eu ainda não li... Entre a Força e o Martelo, eu ainda não li Terra de Ninguém, eu ainda não li Longo Dia das Bruxas, eu ainda não li Ano 1, eu ainda não li... Reino do Amanhã? Advogado do Diabo, eu ainda não li Diabo na Garrafa, eu ainda não li Crise das Infinitas Terras, eu ainda não li nada do Aranha-Verso e nem sei se eu vou. Não, Aranha-Verso quadrinhos eu acho que você não vai gostar se você for pelo filme. Porque o filme foi extremamente superior ao Aranha-Verso quadrinhos, cara. Eu imagino que sim. Mas tipo... Ainda tem muitos arcos de muitas coisas que eu sei que são excelentes e eu ainda não li. Então eu me sentiria meio mal de colocar algo na frente disso. Tipo, eu ainda tô lendo Sandman. Faz 5 anos que eu tô lendo Sandman. Boa verdade, cara. Tá lendo Sandman, cara. Sim. Ah, cara, que sei lá. É uma mistura de preguiça com eu não quero que isso acabe. Ah, Sandman é bom demais, cara. Eu não quero terminar. Não, compreensível, cara. Acho que você nem precisa melhorar. Tipo, você realmente tem que ir na pressa pra você ler outra coisa. Você só tem que aprender a ler alguma coisa mais rápido. Porque, pô, 5 anos e 45 edições, cara. Ah, cara, não, 5 anos e 37 edições, tá? Nossa, era menos, cara? Caraca, eu não sabia. É que eu tive isso com Lisa, que eu terminei recentemente. Que é um RPG bom pra porra. Lisa é bom pra porra, eu vou falar nele dele num outro podcast, tá? Mas já anota aí, Lisa the Pain 4PG, que é um RPG muito bom, Só que quando eu peguei pra jogar ele, eu acabei terminando ele em, tipo, 2 dias. E eu me senti tão mal, cara. Eu queria ter aproveitado tanto aquele jogo. Eu queria ter feito tudo que tinha pra fazer. E agora eu tô com uma puta preguiça porque eu já terminei. E é meio que isso, cara. Eu quero saborear. Eu não quero terminar. Eu quero aproveitar. Mas relaxa, eu vou te falar. Assim que eu terminar de ler All-Star Superman, Entre a Foice e o Martelo, Terra de Ninguém, blá blá blá blá blá blá blá blá, tá lendo... eu vou pensar em ler Monstro do Pântano. Ok, peraí, você vai ler All-Star Superman? Talvez. Por que eu não deveria? Não. Só tô surpreso que você vai ler um negócio Superman. Ah, cara, é que eu nunca li algo bom do Superman. E é esses os dois arcos que o nego fala: Entre a Foice e o Martelo e All-Star Superman. É interessante que você citou esses dois porque são bons por dois motivos diferentes. Enfim, talvez eu veja esses dois. E outra, ainda tem muitos outros personagens que eu não conheço e que eu quero conhecer e que me dizem que tem histórias legais. Eu não sei o que é uma história boa do Demolidor, por exemplo. É tipo, eu não sei o que é uma história boa do Demolidor. A única coisa que eu li do Homem-Aranha foi o Homem-Aranha Superior, que é o Homem-Aranha mais não Homem-Aranha que existe. É, definitivamente. E é muito disso, cara. Eu não li nada do Homem-Aranha que seja Homem-Aranha. Eu nunca li nada do Flash que seja Flash. Eu nunca li nada do Flash, ponto, tá ligado? Eu nunca li nada do Batman que fosse Batman. O que que eu li do Batman? Eu li Cavaleiro das Trevas e Cavaleiro Branco. Os dois arcos do Batman, que é o Batman sendo não Batman. É, mais ou menos. O Batman Cavaleiro Branco, ele é um Batman bem mais próximo do Batman do que o Cavaleiro das Trevas. Enfim, eu ainda tô pra ler muita coisa de quadrinhos. Eu não... E não é nem nunca vou ler nada disso porque eu não quero. Não, eu quero. Eu vou ler uma hora. Só não vou ler agora. É tipo, uma HQ que eu recomendar pra você é meio que fora desse nicho de super-heróis. É uma HQ mais... de vibe mais indie, tá ligado? Que é o Scud the Disposable Robot. Não sei se você já ouviu falar. Nunca ouvi falar. Basicamente, ele foi criado pelo Rob Schraub. O Rob Schraub, que mais tarde se tornaria um dos principais parceiros do Dan Harmon. Que eu acho que qualquer um sabe quem é o Dan Harmon atualmente. Rick and Morty meio que não tá na sombra de ninguém. Exatamente. Aí, basicamente, qual é a história? A história fala sobre um universo alternativo paralelo, que é maluco pra caralho, que é semi-futurista e tals, onde você pode comprar, ou melhor, você pode contratar robôs descartáveis pra fazer as missões de assassinato. Tipo, tem uma máquina na rua que tem um robô dentro, você pode... É claro! Essa é a sociedade que a gente precisa. É literalmente isso. That was the squeaky wheel. That needed some grease. That one. É que é basicamente assim. Tem uma máquina na rua, tem um robô dentro da máquina. Se você bota 25 centavos, o robô sai de lá, ele ganha vida e pergunta quem você quer que ele mate. Ele vai lá e mata a pessoa. Aí basicamente, a história acompanha o Scud, que ele é um robô normal, que ele tava dentro dessa máquina e foi contratado por um cara pra matar um monstro. No meio da missão, o Scud, ele percebe que tem uma bomba de autodestruição nas costas dele e percebe que se ele matar o Bob, ele vai se autodestruir. Então o que ele faz? Ele deixa o Bob paraplégico, bota ele num serviço de suporte de vida e vai pegando outro trabalho de assassinato pra poder manter o Bob vivo e pra que ele não exploda. Aí a HQ basicamente é o Scud sendo o Scud, que é basicamente o cara mais legal do mundo, matando um monte de gente ruim sob pagamento, é claro. Ah, então um quadrinho sobre a autopreservação da máquina. É, basicamente. Basicamente o Scud ele descobrindo... É um quadrinho sobre o porquê a gente precisa das três leis da robótica. Não, ele não vai tão fundo, mas ele envolve o dilema da existência de Deus, bem no final da série. É, claro, é. Sempre. Não tem como, não tem como. Não tem. Não tem como você falar de robô e não falar de Deus. É uma que eu acho, tipo, que é bem seu estilo de humor mesmo. Porque é só... Porque tipo... Uma definição que o pessoal fez que eu acho que faz muito sentido. Scud, o robô descartável, é o contrário do Deadpool. Enquanto o Deadpool tá no mundo relativamente normal e ele é o que traz tudo de bizarro que tá acontecendo, o Scud é o único cara normal no mundo de todo o resto do mundo, onde tudo é bizarro pra caralho. Por exemplo, tá ligado? O Bob que ele deixou no serviço de... Não, não precisa falar muito, Gabriel. Você já me vendeu o bagulho. Eu vou botar na lista. Enfim, se você é eleitor, se você é ouvinte aí, se interessa pelo, por humor estilo Rick and Morty, onde as coisas só acontecem e tudo é só, uma grande corrida pra descobrir o sentido da vida, leia Scud, The Disposable Robot. É, tem, tipo, acho que 22 edições, é bem curto e é, simplesmente leia, é muito bom. Recentemente eu descobri um canal novo do YouTube, que agora é minha nova paixão. O nome dele é Mike Wordfire, eu sei que não é um nome de canal fácil, mas é um canal do YouTube que ele é feito basicamente por dois caras que são ex-militares, um deles sendo um cara que era do exército, o outro sendo um marine, eu não sei o que, se tem alguma coisa que traduza perto daqui pro Brasil, mas é basicamente operações especiais. É um canal sobre esses dois caras e eu tô acompanhando a saga de Fallout New Vegas deles, e é um canal interessante justamente porque, apesar deles serem esses dois ex-militares, é algo meio estranho porque você percebe que o exército é a bosta. Esse é o problema de você acompanhar um cara que tá no Insight, cara. Você percebe que o negócio é menos impressionante do que você pensa. Não, cara, é algo que eu desenvolvi meio que sozinho quando eu tava escrevendo meu roteiro de Spec Ops The Line, que é tipo... Na melhor das ocasiões, o que o soldado é? É um Zé Mané, é só isso. Na pior das situações, ele é um maníaco. Nas piores situações ainda, ele é uma vítima. E é interessante ver esses caras que têm um background militar jogar New Vegas, porque New Vegas, sabe, é um jogo que... Apesar dele não falar sobre isso, ele tem vários aspectos com isso em relação a... A New California Republic e tal, e esses temas de militarismo. E é legal ver esses caras que têm essa experiência relacionar com o que tem no jogo, porque aí você percebe o quanto de fato o exército é uma bosta. Tipo, um desses caras, ele... Eu não sei explicar, mas basicamente ele era o cara que consertava as armas dentro do exército. É, ele era um Small Arms Repairman, quer dizer que ele era um mecânico de armas pequenas. E o outro era um cara que lidava com... É basicamente faxineiro. Não é o faxineiro, é o cara que tomava conta de coisas relacionadas a hidro qualquer coisa. E é legal ver a perspectiva deles, porque você percebe que as pessoas que de fato sabem o que tá acontecendo, elas têm uma perspectiva um pouco mais educada sobre situações. E ele falando sobre isso, que é basicamente... Dentro do exército, você tem que ter armas que durem, porque elas estão sempre sendo manejadas por pessoas que são idiotas. Caralho. E ele vai falando sobre isso, tipo, você... E aí você começa a ter uma noção de que o exército não tá cheio de máquinas de matar, ele tá cheio de gente idiota. É sempre que alguém pensaria o contrário, cara. Tipo os caras... É porque, você quer falar, real, não muito no Brasil, mas mais nos Estados Unidos, a gente tem essa imagem do soldado americano que traz a liberdade, o caraca. Não, eles são os idiotas. São pessoas que nunca pegaram em armas na vida, tendo que pegar em armas e tendo péssimas ideias de como manejar essas armas. Bem que os Simpsons também mostravam isso, né, cara? Tipo, o pessoal, eu vi um cara falando tipo, que Simpsons exagerava sobre como o exército atuava, porque tinha uma cena onde o Homer tava querendo pegar... Como é que fala? O Homer foi obrigado a servir o exército, tendo que convencer adolescentes a se inscreverem no exército, quando, tipo... Isso é verdade, cara. Eles realmente botam gente em shopping pra dizer, tipo, ah, você gosta de videogames? Você gosta de... Já pensou em servir seu país? Essas coisas. É claro que vai vir um idiota disso, cara. Não é só isso, cara. Já vi gente falando que tinha um stand do exército onde você se inscreve, onde você sentava pra jogar Tekken com um veterano do exército, e aí eles acolhiam suas informações e depois tentavam te alistar. Pera, isso é sério? Isso é sério? O cara do Please Stop Talking, ele falou sobre isso. Caraca, isso sim é uma piada dos Simpsons, cara. Puta que pariu. Então, é basicamente isso. E aí, na verdade, eu tô trazendo mais isso porque dentro de um episódio recente, eles sumarizaram muito bem um ponto que é... O Mike, ele fala, cara, a gente precisa de gun control. Que nos Estados Unidos tem essa questão de que conseguir uma arma é muito fácil. É tipo, você chegou no Walmart, você tem dinheiro, você sai de lá com uma metralhadora. Acabou. Não tem muita coisa. Tá, eu tô exagerando pra questão de comédia, mas não é muito difícil. E aí o Mike, ele fala, cara, a gente precisa de gun control. E aí o Zack pergunta, ah, por quê? E aí ele responde, tem muita gente idiota que não deveria ter armas e eles estão conseguindo. Caramba. E aí o Zack, ele não contraria, ele simplesmente fala, é isso aí. Então você vê, tipo, que dois caras que têm a experiência da situação humana dentro da estupidez humana mais pura dentro de uma cadeia de comando, eles entendem que as pessoas são idiotas. Enfim, o canal é muito legal, os caras são bem engraçados. A série de New Vegas deles que eu tô acompanhando atualmente tem, tipo, 200 episódios. Eu tô lá pro 80 e pouco, eu conheci o canal não faz 2 semanas. E outra, cara, é legal ver alguém que, de fato, entende de armas falar de armas. Porque eu tenho essa... Eu tenho um pouco disso porque eu gosto de armas não no sentido de ser Ed, o caralho A4 e... Ah, eu tenho uma arma, eu posso matar pessoas. Não, eu sou um nerd do caralho, eu gosto de ver como uma arma funciona. Isso não parece o cara Ed, isso parece o Lula. Vou manter isso em mente. Mas tipo, eu gosto de ver todo o processo, o que funciona, o que acontece, como se monta, como funciona, o que acontece... Quais são as partes, o que tem que mudar, pra que serve cada coisa. Eu gosto de armas, eu acho legal armas, porque eu falo, as peças estão se movendo e estão fazendo coisas, yay! Isso é tesão por engenharia, cara, como meu amigo faz engenharia chama. É, eu sou um nerd do caralho. E tipo, tem muita coisa dentro disso que eu não entendo. Então vê alguém que de fato entende do assunto falar sobre isso. É interessante, porque tem muita coisa de história e muita coisa de personalidade dentro disso. Por exemplo, recentemente ele tava falando sobre a... Como é que é o nome? A Alp. Você sabe o que é uma Alp, não? A Sniper. A história por trás da Alp, que é basicamente o rifle de sniper oficial de um monte de exércitos atualmente... É basicamente 3 caras numa cabana que fizeram ele. E aí eles mandaram eles pra competição de rifles de sniper do exército britânico, eu acho. E aí eles ganharam essa competição. E aí o exército britânico fez um pedido de tipo 3 mil, 5 mil exemplares daquele... Acho que mais do que isso até, de exemplares daquele rifle. E eles falaram, caralho, fodeu, a gente é 3 caras numa cabana. E aí o exército britânico mandou, tipo, alguns caras pra verificarem o andamento dos negócios. Então o que é que os caras fizeram? Eles alugaram uma gun shop por um dia, pegaram diversos rifles em vários estágios de construção, colocaram nas mesas que a gun shop tem, os fiscal chegaram, e aí eles chegaram, olharam pra gun shop e falaram, então, cadê todo mundo? Eles, todo mundo saiu pra almoçar. Aí os fiscal falaram, beleza, vamos almoçar então, depois, só pra fechar contrato. Eles foram almoçar com os 3 caras. E aí os fiscais no caminho falam, relaxa, galera, isso é só, tipo, um procedimento, formalidade. A gente só queria ter certeza que vocês não são 3 caras mas cabana. E aí os 3 caras, tipo, rindo. A gente tá fudido. Mas eles conseguiram. Caralho. E hoje a Alp existe. Mas rifle é bom mesmo, ele funciona bem. A Alp é, tipo, você não tá entendendo, cara. É, tipo, o rifle de sniper. É por isso que eles ganharam aquela competição. É um rifle foda. A questão é que eles eram 3 caras numa cabana. Caraca. Enfim, canal muito bom, pessoas interessantes, recomendo. Kiss.